Salvador Alfa em Lima, pronto para ingressar no pátio principal. Lima verificado até o 01, faixa térmica. É isso. Iniciando até o pátio, posição. Salvador, Alfa Clima, sinalizou o reboque. Bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, voo no 963. Voo no 963, Galeão, proscópio. Prossiga. Voo no 963, autorizado para o Galeão, via Upper November 857, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Irume, controle Salvador. 120.8, transponder 5542. No 963 da Gol pro Galeão, no 360, rota do Pana, por November 857, decola na Dael e Rubi. 1208, controle saída, 5542, é o transponder, Gol, no 963. O 963, saída da Dael, Leda e Rumi. Dael, Leda e Rumi, Gol, no 963. 963, correto, Champux. 963. Salvador, confirma o tráfego. O Cana 219, sem informação hotel para Galeão. Cana 219, autorizado Galeão, via upper November 857, nível 360, transponder 5537. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador 120.8. Ok, 360 para o Galeão, na decolagem da 10, da El, Leda, Irumi, Upper November 8, 5737 no transponder, e 1208 é o controle da China 62 no nome. China 21, primeira curva direita. Primeira curva direita, viado. China 21, correto, em pronto. Deixa eu lá. Brasília, pronto, cópia. Afirmativo, senhorita, na sua escuta. Informação Índia, posicionando bem. Gol 965, trazendo para Brasília, via Perzulon 7, nível 360. Transponder 5546. Recorda pistão no 0, primeira curva direita, saída arbor, eleva. Controle Salvador 120.8. Autorizado em voo 360 para Brasília, conforme a rota, aerovia Upper Zulu 17, transponder 5546, a decolagem pistão no 0, primeira curva direita, saída arbor, transição eleva, controle Salvador 1208, o gol 1865. 1865, resto em pronto. Chama pronto. Paulo, chame a 62. Puxa, vai que você na posição. Chama 21, autorizado, puxa um táxi. Salvador, o gol no 963, está no 10 para o puxa, só na mesa. 963, portão 10, autorizado, chamar táxi. Autorizado, vai chamar táxi, gol no 963. 3597, após Pelo Duna, está livre, sinal ILS, pistão no zero. Nossa, localizador. Gente, autoridade ILS, pistão no zero, até 3597. Chanel 6211, 1037 a bordo. 6211, confirma alternativa e autonomia. Campinas, 4 horas. Chanel 6211, autorizado táxi, via faixa principal, taxi cliente, modo de espera, 0 minutos, 1 8, semana 5, agente 7, metro 9, 0, 2, 0. 963 para o táxi com 115 a bordo, 4 horas alternando Campinas. Polo 963, táxi autorizado via faixa principal, táxi do Índia, ponto de esquerda na 0 Chantone, 1185, Senegal na 020. Pátio Índia no ponto de operação 1895, 1020, polo 963. Autorizado Brasília, via perdão 17, nível 380, transponder 5547. Decola a pista no zero, primeira curva direita, só em zero hora, eleva. O controle instalador no 0, décima 8. Autorizado 380 Brasília, autorizou 17, decola da 10, curva direita, árvore, eleva. Transponder 5547, liberação, controle 208. Chama 225 Hatch, é pronto. Chama. Tomate, companhia. Sou Jorge 62, 1, 1, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1, 80 graus, 1, 2, 9. Estacionamento 612, pronto. 865, autorizado puxa em táxi. Autorizado chama táxi, seu gol, 865. Chegou no 963, mantém o bom de pena. 963. Estabilizou até 3517. 35 no Sérgio, está para Farduna, completa ele, 895. Gente, torre 1895, tá 3597. 6211, decola os 28, chama o controle 120, decima 8. 0862. Salvador, muito bom dia, tô 3597, final no 0, baixado e travado. Tá, 3597, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 109. Autorizado pouso no 0, tá, 3597. Táxi, gol 1865, 172 a bordo, 3 horas e 15, alternativa Palmas. 1865, autorizado táxi, via parte principal, tá aqui, Índia, ponto de queda, na 0, Xame Torre, 1182195, que negão na 020. Gente, autorizado táxi, via Índia, parte principal, ponto espera no 0, 1895, gol 1865. Solo Salvador, bom dia, o TAM 3153, frente da Índia, portão 11. TAM 3153, autorizado, Galeão 380, nível via pelo número 857. Vou transponder 5553, controle Salvador 1208, recolha da pista no 0, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Irume. TAM 3153, autorizado nível de voo 380 via rota do plano para o Galeão, aerovia UP November 857. Transponder 5553, controle 1208, decola da 10 com curva direita, perfil da Gael, Leda, Irume. 3153, protegimento correto, chame pronto. Chamada pronto, 3153. Oceanair 6225, pushback estacionamento no portão 8. 6225, portão 8, autorizado, chamar o táxi 6225. 963. Tá 3517 no solo aos 32, liga à direita, chama 219, chama. 219, tá 3597. O 963, quando pronto, autorizado, linha área e decolar. Vento 190 graus, 109. A linha decola no 0963. Portão 02. Tchau, Alfa Juliette, portão 02, 3507. 3507. Solo, Oceanair 6205, confirma o pushback, acionamento está autorizado? Confirmo, autorizado, Oceanair 6205. Ok, graças. 963 decola aos 34, chama o controle 120 de cima 8. Controle agora 208 para o 963. O 1865 autorizado, alinhagem de decolar, pista 10, vento 180 graus, 129. Sim, autorizado, alinhagem de decolar, pista 10, bom, 1865. Radar, vigilância. Direto Leda, Gono 963. Para o táxi com 70 pessoas a bordo, 70, alternando com fins, autonomia de 3 horas e 40. 3 horas e 40 com fins. Autorizado táxi, via parte principal, taxi da Índia, ponto de espera da Mazar, chama torre, 1-1-8-9-5. Ajuste de altímetro no 020. Autorizado táxi, via parte principal, Índia, no ponto de espera 1895, ajuste agora no 020, 6225, bom dia. Em 125 decimal 1. Preciso de 5 horas, meia hora. 1, 2, 1, 2. O controle ligou no 963, quando possível solicita da GEL. Para Leda, 1963. Avando Leda da presença. Thank you.